sable balançado. Já foste longe demais, eu não vou ficar nem acreditar. Temos de lhes dar amor, nunca

e no teu corpo me perder. Thank you.

te queres apaixonar. Assim é Maria, é tão quente e fria, que se tu a bebes, com certeza te vai matar. Uba! Um, dois, três, um passito para frente, Maria. Um, dois, três, um passito para trás. Mesmo que morra, um, dois, três, agora Maria. Um passito para frente, Maria. Maria, um, dois, três, é bem que mais mudar. Um passito para trás. Bate 5 e bate 6, e só então é que ela vem. with you.